eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Romântico é sonhar. Eu sonho assim, cantando estas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. Achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. No baú de hoje nós começamos muito bem no clima do finalzão de semana com Milionário e José Rico, sentimentos, aliás, sentimental demais, né? João Paulo e Daniel passou por aqui com a música Preciso Te Encontrar. Cris e Ralph em Noite, ainda João Paulo e Daniel também com a música Minha Estrela Perdida. Leandro mais o Leonardo, volume 10, Viúva Nova. Já já o segundo bloco de hoje. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. No Baú Sertanejo, sabadão de qualidade, em Gen Giovanni, Deserto do Amor, depois tem Luiz Cláudio e Juliano, a música anos 60. Quando eu olho essa terra tão seca, essas fendas abertas no chão, me recordo que a vida malvada fez comigo e com meu coração. Porque hoje de tanto chorarem os meus olhos têm canto em paz. Se o meu rosto tem marcas profundas, minha alma tem mágoas iguais. Terra, te vendo tenho a impressão que você é um pedaço do meu pobre coração. Jardim do desamor. Música.

Você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos. Do abismo que você se retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. E agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar. E nesse desespero em que eu me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só pra ver se te encontro. Ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar. Vou me perdendo, buscando em outros braços seus abraços, perdido no vazio de outros passos. Do abismo que você te retirou e me atirou e me deixou aqui sozinho. Que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer, você só me ensinou a te querer e te querendo vou tentando te encontrar. Baú Sertanejo. Baú Sertanejo. Chora, gaiteiro. Que não chora quando vai embora seu grande amor. Senti a falta de um abraço, carinho debaixo do cobertor. Saudade traz ela de volta, que a solidão tá fazendo ano. Conta pra ela o tanto que eu tô sofrendo. Pede pra ela voltar correndo. Diga que tudo foi um engano. Já fiz promessa, jurei que não te queria. Se eu pudesse, esqueceria. Mas a verdade é que eu te amo. Volta, volta pra ver o que a saudade faz. Volta, morena linda, flor do Goiás. Sem você não dá mais. E volta, volta pra ver o que a saudade faz. Volta, morena linda, flor do Goiás. Se voltar eu juro que dos meus braços não faz. Pra cantar com a gente, César Minotti e Fabiano. Saudade traz ela de volta, que a solidão tá fazendo um ano. Conta pra ela o tanto que eu tô sofrendo. Pede pra ela voltar correndo. Diga que tudo foi um engano. Já fiz promessa, jurei que não te queria. Se eu pudesse, esqueceria. Mas a verdade é que eu te amo. Volta. Volta pra ver o que a saudade faz. Volta, morena linda, flor do Goiás. Sem você não dá mais. Volta. Volta pra ver o que a saudade faz. Dividir esse momento com vocês e com essa canção especial, fortalecendo cada vez mais a nossa música sertaneja. Fiquem com Deus. Baô Sertaneja. Ô Campo Grande, ô Cuiabá, não sei se eu fico aqui ou se eu volto pra lá. Cidade Verde, Cidade Morena, pego a Fernanda Correia e vou parar Afonso Pena. O Campo Grande, o Cuiabá, não sei se eu fico aqui. Eu volto pra lá. Cidade Verde, Cidade Morena, pego a Fernando Correia e vou parar na Afonso Pena. No nosso primeiro encontro, a paixão me atropelou. Lá na Cidade Morena encontrei meu grande amor. Jamais pude imaginar que a minha felicidade, que eu tanto procurei, estava em outra cidade. Nosso amor foi aumentando e assim não dá pra ficar. Ela lá em Campo Grande, eu aqui em Cuiabá. Ô Campo Grande, ô Cuiabá, não sei se eu fico aqui ou se eu volto pra lá. Cidade Verde, Cidade Morena, pego a Fernando Correia e vou parar na Afonso Pena. Do meu coração, eu abri, ela entrou e me encheu de paixão. No jardim do meu destino encontrei a flor mais bela, tô de aliança no dedo, tatuei o nome dela. A saudade me acompanha por onde quer que eu ande. Estou de corpo presente, mas só penso em Campo Grande. Ô Campo Grande, ô Cuiabá, não sei se eu fico aqui ou se eu volto pra lá. Cidade Verde, Cidade Morena, pego a Fernando Correia e vou parar na Afonso Pena. Ô Campo Grande, ô Cuiabá, não sei se eu fico aqui ou se eu volto pra lá. Cidade Verde, Cidade Morena, pego a Fernando Correia e vou parar na Afonso Pena. Grande João Carreira e Capataz, 2009, Campo Grande, Cuiabá. Também tivemos aqui Henrique Diego, Flor de Goiás, Faz Passão, César Belotti e Fabiano. Bruno Marrone, 2003, Você Não Me Ensinou a Te Esquecer. Ainda Mude Esse Jogo, Donizete. Tem Alguém no Seu Lugar, Chico Amado Xodó, foi a primeira desse bloco. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O melhor do passado está de volta. Baú Sertanejo. Esse é o nosso Baú Sertanejo, de volta aqui no seu rádio. Comunicando com você, tem seu amigo Elbert Andrade. Que prazer imenso te fazer companhia na sua rádio preferida. O Jean Giovanni, Saudade Antiga, chega pra nós e canta. E depois, Leonardo, Mulher Bandida. Abri meu guarda-roupa e peguei um paletó que há muito tempo eu não vestia. Quando pus a mão no bolso, pro passado retornei. Eu encontrei a sua fotografia, assim toda amassada, pelo tempo desbotada. Você que um dia foi meu grande amor. A solidão bateu na porta, trazendo tudo de volta. E uma saudade antiga então chegou. Quando a gente disse adeus naquele dia, você pediu pra devolver sua fotografia. E ao tirá-la da carteira pra te entregar, você notou minha tristeza e não quis levar. A sua foto em minhas mãos eu apertei, ao ver você partindo e me deixando só. E sem coragem de rasgá-la eu amassei e guardei no bolso do meu paletó. Hoje a sua saudade rouba minha alegria. Você estava tão longe, agora te encontro na fotografia. Eu que nem me lembrava que vivia tão só, porque tinha guardado o passado no bolso do meu paletó. Quando a gente disse adeus naquele dia, você pediu pra devolver sua fotografia. E ao tirá-la da carteira pra te entregar, você notou minha tristeza e não quis levar. A sua foto em minhas mãos eu apertei, ao ver você partindo e me deixando só. E sem coragem de rasgá-la eu amassei e guardei no bolso do meu paletó. Hoje a sua saudade rouba minha alegria. Você estava tão longe, agora te encontro na fotografia. Eu que nem me lembrava que vivia tão só, porque tinha guardado o passado no bolso do meu paletó. Hoje a sua saudade rouba minha alegria. Você estava tão longe, agora te encontro na fotografia. Eu que nem me lembrava que vivia tão só, porque tinha guardado o passado no bolso do meu paletó. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Sertaneja. Ser sozinha, a morena e a loirinha, a mulata e a escurinha, a paixão da vida minha. Ô, moçada, uma mulher já é bom, mas quatro é bom demais. Minha vida é alegre, porque tenho quatro rainhas, semana e eu gosto a vida minha. Sexta

Sertaneja. Como vai você? Ainda estou aqui, quase morto de saudade. Vou tentando resistir. Como vai você? Ainda estou aqui. Vou remando contra o vento. Vou tentando ser feliz. Mas eu te amo. Amo. Tô sofrendo, tô vivendo por viver. Mas eu te amo. Amo. É uma barra esta casa sem você. Tirar de mim este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca assim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça, solidão da rua, morto de saudade sua, morto de saudade. Como vai você? Ainda estou aqui. Vou remando contra o vento. Vou tentando ser feliz. Mas eu te amo. Amo. Tô sofrendo, tô vivendo por viver. Mas eu te amo. Sem você, já nem sei mais o que faço. Já tentei de tudo pra tirar de mim este amor que me tortura, que me deixa louco, me machuca assim. Tô sofrendo aqui sozinho, vendo da vidraça, solidão da rua, morto de saudade. Morto de saudade sua. Morto de saudade sua. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. Um coração na boca e um sorriso no olhar. O suor na pele e a música no ar. Os dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar. Nosso amor é sangue e coração, é sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonado, como peixe e o mar. Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro. O nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro. Música.

dia. Quando um jardineiro plantava um ipê, e ao correr dos dias, ele foi crescendo, foi ganhando vida, enquanto eu sofria. É com vocês, Lio e Léo. Meu ipê floriu. Parasita te abraçando forte. Enquanto te abraça, suga tua seiva, te levando à morte. Assim foi comigo, ela me abraçava, depois me traía. Por isso agora só tenho sua companhia. Meu ipê florido, junto à minha cela, hoje tem altura na minha janela. Só uma diferença. Noites não tem mais aurora. Quanta claridade tem você lá fora. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Existe no meu sertão. A grama verde é o tapete da chegada. Ruminando no curral, o vento agita a copada da palmeira, como se fosse bandeira hasteada em meu quintal.